A doutora Maria do Rosário, para nos dizer, em concreto, como é que decidiu fazer a candidatura, qual foi o apoio que teve, quanto tempo demorou, o que é que foi recebendo e sentindo das autoridades de gestão e do IAPMEI, para nos contar assim de uma forma muito simples, o que é a empresa e quais são os pontos positivos. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, está ligado? Clique. Acho que sim. Ah, não, agora não está. Então, certo. Em primeiro lugar, não me trato por doutora porque eu apenas sou bacharela em Ciências da Educação, apesar de ter formação executiva na Católica em Gestão e Liderança, bem como na Universidade de Aveiro, mas pronto, trato-me por Rosário Breda. Obrigada. A Bresimar está no mercado há 34 anos, muitos de vocês de certeza que conhecem. Dedica-se à comercialização de equipamentos para automação industrial e atuamos na área da indústria. O projeto de internacionalização que temos submetido surgiu de uma necessidade da Bresimar muito concreta. A Bresimar depende do mercado interno portanto, estrategicamente teríamos que mudar o nosso paradigma, pensando na sustentabilidade da empresa a nível futuro. Só que a Bresimar não poderia exportar os produtos que comercializa porque nós representamos esses produtos. Como tal, começámos com a criação de um núcleo de investigação e desenvolvimento. Nessa altura, há 5 anos, já metemos um projeto de CRENE para a criação desse núcleo. Correu bem, recrutámos 5 quadros com características tecnicamente muito altas e a partir daí é que começámos a estruturar o nosso processo de internacionalização. Começámos na investigação e desenvolvimento de produtos de marca própria, registámos uma marca própria e metemos um processo de internacionalização no CREN. Foi aí que começámos o primeiro passo. 2 anos deu para irmos para o mercado externo a explorarmos o mercado, participámos em feiras da nossa área e 2 anos foi uma grande ajuda nós termos metido este projeto, porque aí no CREN nós tivemos com participações em feiras de cerca de 70%. E uma feira, uma Hannover, como nós vamos lá estar outra vez agora, custa, sei lá, 20, 25 mil euros para estarmos lá num bocadinho. Portanto, consideramos que é uma grande ajuda estes projetos. Agora é 45. Agora é 45. Pronto. Se for em cooperação com a Associação Industrial, fica assim. Nós não estamos em cooperação porque nós estamos numa área tecnológica muito específica e nós temos que estar no mercado externo em feiras muito, muito específicas do nosso setor, da nossa área tecnológica. Só por isso é que nós estamos em parceria com a Associação. Metemos então um segundo projeto de internacionalização ao abrigo do Portugal 2020, que demorou 3 meses a aprovar. Pronto, não foi muito mal. Está a decorrer. Normalmente, já participámos numa feira em Marrocos, para o mês que vem vamos estar na feira de Hannover. Já pediu reembolso? Fizemos o primeiro pedido este mês. E recebeu dinheiro? Não, porque tem 15 dias, também não podemos exigir tanto, não é? Geralmente a Bresimar pede os reembolsos contra faturas. Felizmente não temos necessidade de estar a pedir adiantamentos. Temos capacidade financeira para investir e depois os pagamentos são pedidos contra fatura. Pronto, o projeto está a decorrer normalmente.